Kilo Bravo, to report aftermarket gear down in locket. American 980, Roger. Salvador, bom dia. Azul, Alfa, Yankee, India. Alfa, Yankee, India, mantém a escuta. Alfa Yankee India, prossiga com a mensagem. Alfa Yankee India, está no pátio 3, solicita autorização para reboque até o pátio principal, ponte 09. Pátio 3 até o portão 09, autorizado iniciar o reboque, reporta para ingresso no pátio principal, azul Alfa Yankee India. Reportará para ingresso no pátio principal, Yankee India. Confirmando o portão do azul Alfa Yankee India, o 09 do Pátio 1. Afirmativo, 09. Certo. American 980, data marker, gear down. The American 980, the runway 10 is wet and the wind is 140 degrees, 10 knots. Clear to land, runway 10, American 980. Clear to land, runway 10, American 980. Salvador, eu estou 3290 na remota 13 para o pushback e acionamento. Cuidado, está 3890, chama pronto para o táxi. Segurei, está 3890. 980 on the ground, that's 15, turn your right and let's call ground 121, that's small minor. Okay, we'll take a right turn and switch over to ground, American 980. Salvador, turn 3153. Request pushback start at bridge number 6. Roger, turn 3153, maintain position, stand by 1 minute. Stand by 1 minute, turn 3153. Ground American 980, cleared runway 10. American 980, taxi via Alpha, and they call me back approaching taxiway Juliet. Yeah, Alpha, we'll call approaching Juliet, American 980. O Alfa Yankee Índia mantém a posição antes do ingresso, aguardando para ingresso no pátio principal. Mantém a posição no pátio 3. Alfa Yankee Índia Guarará, posição para ingresso no pátio 3. Controle. Papa Romeo, Mike John Yankee, Salvador. Zero, tá com 100 a bordo, 3 horas e 40, alternando Natal. 1890, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 1118 decimal 6, o ajuste no 020. Paciente, o ajuste, com a pátio Índia, ponto de espera 1860, tá 3890. Eco Delta, bom dia, confirmando, é Manati? Um minuto para cópia, Mike Eco Delta. Delta Manati. Cidade Manati, o nome o pega após decolagem curva à direita, pista 17 no corredor Axé. O código transponder é 0125 e o controle 120.8. Eco Delta, cotejamento correto, me confirme o POB. 11, acionamento, táxi, decolagem, agora com a torre 18.6. Zero autorizado a alinhar e decolar da 1-0, o vento 1-3-0 graus com 1-2 nós. Gente, alinha e decola, o SAT 3890. 1-1, American Niner 8-0. Mike, Eco Delta, bom dia. Aciona, chama pronto para o táxi no Pátio 4. O Azul Alfa Yankee Indiana, me escuta? Me escuta, precisa. Afirmativo, tá visual com a América Taxiano? Afirmativo. Vai seguir o mesmo, tá ok? O portão previsto 09, seu portão 09 é o término do reboque. Nos términos vai me chamar pra reportar término do reboque. Ok, após a passagem da América, seguirá para o portão 9 e reportará o término Yankee Indiana. Se puder agilizar aí, o Alfa Kindle, a gente agradece, tá? Confirme. Se o senhor puder agilizar, a gente agradece, tá ok? Iniciando já. Na 3890, decola os 23, controle agora 120, decimal 8, bom gol. 308, só 3893. Salvador, só 3890, decolado na Pucacaju. Bom dia, só 3890, contato no radar, só para o 330, sair da Puca. Gente, acendendo para o 330, só 3890. Papão meu, Mike Charlie Yankee, controle Salvador. Papão meu, Mike Charlie Yankee, controle Salvador. Salvador, bom dia, Xanair 6200. 6200, bom dia. Apresente o voo direto Duna, desça para 2000, ajuste 1020, informe no localizador. 1020, descendo para 2000, direto Duna, Xenia 6200, reportar a lote. Salvador Alfa e Yankee India, informa sempre do rebote. Obrigado e bom dia. Bom dia. Na frequência 2000 decimal 85 2800 3890, uma boa. Papa Romeo, Mike, Charlie, Anki, controle Salvador. Alternate Campinas, with 3 hours 29 minutes, request taxi. Clear taxi via Apron 1, Indian Alpha. On holding point, contact tower 118.6. Apron 1, Indian Alpha, hold point 118.60. Thank you, good day, 3153. Autorizado, táxi, reporte para ingresso 917, Mike Eco Delta. M200 está autorizado ao final do procedimento, informe estabilizado. Comprar estabilizado, 6200. O Mike Eco Delta confirmando, vai cortar motores ou vai retornar para o táxi? A gente reporta novamente pronto para o táxi, Mike Eco Delta. Salvador Tower, good morning, Sun 3153, Road Point, runway 10, ready. Sun 3153, good morning, cleared for line up and take off runway 10, the wind is 150 degrees, 10 knots. Line up and take off runway 10, Sun Localizador, chama 6200. 6200, chama a torre 286, tomou posto. 286, boa. Torre Salvador, bom dia, chama 6200, 4000 de externo. Xené 6200, bom dia. Continua aproximação, reporta o marcador externo. Reportará 153 airborne at 36, call now Salvador departure 120.80, have a nice trip. Call now 120.873153, take good day. Romeo. Papa Romeo, Mike, Charlie Yankee, controle Salvador. Salvador Departure, good morning, Tantri 153. Dial Departure. Good morning, Tantri 153, radio contact, climb level 380, flying head in leader position. Flying head in leader position, Tantri 153. Palmeiro, meu Mike, Charlie Yankee, controle Salvador. No externo, Xené 6200, baixar travado. Xené 6200, ciente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 10 nós. Teve pouso no zero, Xené 6200. Clear, tanto 3153. 3153. O meu Mike Charlie Yankee, controle Salvador. Z153, right turning, heading one.